Oi, pessoal, eu sou Isadora Pompeu e eu tenho uma palavra de Deus para você a respeito do Espírito Santo e sobre a bênção de parar e analisar. Então vamos lá. Parar e analisar deveria ser a nossa primeira opção. Nós falhamos quando corremos sem rumo e a gente acaba se perdendo por acharmos que estamos seguindo um propósito. Parar e analisar não é duvidar, mas é ter zelo pelo cuidado, é ter zelo e cuidado pelo lugar que Deus quer que você esteja. Nós somos em três, certo? Nós somos corpo, alma e também somos espírito. Se nós não pararmos para ouvir o que o Espírito Santo está dizendo, ainda haverão duas probabilidades de erro. Esses erros seriam sermos guiados pela nossa alma ou sermos guiados pelo nosso corpo. Ser guiado pelo corpo é ser comandado pela fadiga, pelo cansaço, pela impaciência, pelo desânimo, pressa e principalmente pela impulsividade. Por quê? Porque o corpo não entende a métrica das coisas. Ele só te dá um comando e espera que você obedeça. Mas ser guiado pela alma é ser guiado pelos seus sentimentos. É ser paralisado pelo medo ou também ser empurrado pela sua ansiedade. É se sentir incapaz por causa de um momento de tristeza ou também escolher errado por um simples momento de euforia. Quem nunca? Mas ser guiado pelo Espírito, e é disso que nós estamos falando aqui, é sermos guiados pelo equilíbrio perfeito. Deus nos fez três para podermos andar em sintonia. Porém, assim como o nosso corpo precisa do cérebro para mandar os comandos certos ao corpo, né? É o Espírito que lidera entre alma e corpo. Só o Espírito pode discernir quando é hora de parar e descansar. E só Ele é a palavra de ânimo quando a alma tenta nos paralisar. Ele é o meio da gangorra. Ele é o que sustenta a balança para que não hajam dois pesos e duas medidas. É como se tivéssemos dois temperamentais que moram dentro de nós e também um psicólogo. Os dois temperamentais são importantes. O corpo tem as suas necessidades. E sem o corpo, não tem aonde o espírito morar. E também não tem onde a alma repousar. E a alma é o que nos dá o prazer de estarmos aqui. A alma é o que nos faz sentirmos esses picos de alegria, picos de tristeza. É justamente por causa disso, por causa desses picos, que nós precisamos do Espírito Santo. Ele é o termômetro da alma e não deixa a alma se precipitar. Portanto, parar e analisar é pensar. Será que eu estou ouvindo o líder, que é o Espírito Santo, ou os temperamentais essenciais? E quando você começar a exercer isso, você vai ter certeza se está no lugar certo ou se você se perdeu na caminhada. Mas olha só parando e analisando, você vai ouvir a voz que te direcionará para o caminho de volta. E essa é a voz do Espírito Santo. É Ele que nós precisamos ouvir. E o desejo do meu coração é que você realmente pare e analise se quem tem falado contigo são seus temperamentais ou é a voz do Espírito Santo, a voz do equilíbrio perfeito. Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Um grande beijo e até mais.